Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado do estúdio Sabia Records, gravando tudo. Amigo, eu vim te falar o motivo de tanto eu chorar. Lembra daquela mulher no bar que eu te apresentei? Com ela eu resolvi casar. Amor, ela me fez jurar. Foi difícil me entregar, mas pra tudo tem a primeira vez. Não me preparei, a ingratidão doeu, a separação. Da traição nem Jesus se salvou. O meu pranto ela derramou. Quem disse que eu me não choro? Quem disse que não sofre de amor? Quem disse que não sente dor? Quem disse? Quem disse que eu me não choro? Quem disse que não sofre de amor? Quem disse que não sente dor? Quem disse? E essa é nossa, essa é mais uma do meu amigo Rei Santana. Amigo, eu vim te falar o motivo de tanto eu chorar. Lembra daquela mulher no bar que eu te apresentei? Com ela eu resolvi casar. Amor, ela me fez jurar. Foi difícil me entregar, mas pra tudo tem a primeira vez. Não me preparei, a ingratidão doeu, a separação. Traição nem Jesus se salvou. O meu pranto ela derramou. Quem diz que eu me não choro? Quem diz que não sofre de amor? Quem disse que não sente dor? Quem disse? Quem diz que eu me não choro? Quem diz que não sofre de amor? Quem disse que não sente dor? Quem disse? Contatos para shows 759-9242-4603. Falar com SM Produções.